Na noite desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, a tão esperada chegada do Papai Noel no centro de Gaspar, um evento promovido pela Prefeitura Municipal dentro da programação do Natal de Gaspar 2019. Prefeito, o público veio a contento, lotou o centro da cidade? Natal 2019, né? A gente iniciou no domingo passado na escadaria da Igreja Matriz e tem uma programação bastante intensa até o dia 24. O desfile de Natal com a chegada do Papai Noel é uma programação muito cuidadosamente feita nos mínimos detalhes para a gente apresentar para a nossa comunidade, para a nossa população, para as crianças, para as famílias, uma atividade, né, uma festividade interessante, diferente do que a gente vem fazendo. Então, realmente, a comunidade compareceu, entendeu o nosso chamado e juntos foi feita uma grande festa, uma confraternização muito bonita, muito bacana, e a gente fica feliz, porque, afinal de contas, é para isso que a gente faz toda essa programação, né? Justamente para a nossa comunidade, a nossa população. Então, a participação das pessoas nessa festividade, né, nos eventos de Natal, é extremamente importante, necessário e demonstra o sucesso do evento. Vale salientar que a programação prossegue até pelos bairros da cidade até o dia 24 de dezembro. Exatamente. Assim como foi feito ano passado, esse ano tem a programação nos bairros, né? Já foi feito no Alto Gasparinho, em parceria com a comunidade lá do Alto Gasparinho. Vai ser feito no Barracão, Bela Vista, Belchor e Lagoa. Né? Então, é uma programação bastante intensa, né, fica o convite para toda a nossa comunidade, os ouvintes que estão nos ouvindo, acompanhar a programação, né, de agora em diante. A programação está no nosso site, nas redes sociais, né, estamos entregando material aí com a programação. Acho que é importante a população prestigiar e participar desses eventos que são, enfim, para toda a família, para as crianças. Também presente nesse desfile a secretária municipal da Educação, Zilma Sansão Benvenuti. Secretária, a secretaria esteve também envolvida diretamente nos preparativos desse desfile, juntamente, especialmente, com a Feira de Artesanato e outros trabalhos. Isso mesmo. Sob o comando do prefeito Kleber, as secretarias se empolgaram e prepararam as nossas escolas, o nosso centro de cultura, a nossa casa de oficina, os nossos arte educadores, prepararam nossas crianças. E tivemos também, durante toda essa programação de Natal, na quinta noite, tivemos também os ritmos de Natal com a praça. E o povo está vindo, participando. A gente estava o Salão Cristo Rei cheio, a rua cheia. Então, é sinal que Gaspar está sensibilizado. E é nós que vamos fazer o nosso Natal. E Gaspar está respondendo ao chamado, né, que o governo municipal está colocando à disposição, e não adianta só colocar se o povo não vem, mas o povo está vindo cada dia mais, e o entusiasmo dos pais, trazer as crianças, é isso mesmo. Isso é o espírito de Natal que temos que cultivar. Da Rua Coronel Aristiliano Ramos, falando sobre o desfile e a chegada do Papai Noel de Gaspar, realizado nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.